Música é luz que não gasta, tira o vazio, põe sentimento. Canto porque, canto porque ter voz não basta. Eu quero ser um instrumento. Eu quero ser, eu quero ser. Eu quero ser um instrumento. Eu quero ser, eu quero ser. Eu quero ser, eu quero ser um instrumento. Eu quero ser, eu quero ser.